Cumprimentava também os parceiros desta feira. O Sr. Presidente da ADI, o Sr. Representante da ADIBERA, o Sr. Representante da ANCOSE e também o representante da Confraria do Queijo da Serra da Estrela. Cumprimentava os demais convidados, todos os munícipes e os visitantes de todos os pontos de Portugal. Cumprimentava ainda a comunicação social. Minhas senhoras e meus senhores, as minhas primeiras palavras não poderiam ser de outro modo, é de agradecimento ao Sr. Secretário de Estado por se ter disponibilizado e que entrou em funções ainda há bastante pouco tempo, e as minhas primeiras palavras era para lhe desejar um bom trabalho em prol da República, que é fundamental esse desenvolvimento, sobretudo nesta área que tem a ver com a agricultura. Mas também a todos os outros que estão aqui presentes. E não podia deixar de dar uma palavra, vamos ter a visita de 50 freguesias dos diferentes pontos do país. E para nós isso é um orgulho, porque estas 50 freguesias não vêm só à Feira do Queijo, vêm à Oliveira do Hospital também para fazerem visitas ao nosso património, riquíssimo património histórico e cultural. Por isso, eu queria também desejar a essas todas as pessoas que vêm hoje e amanhã que tenham uma boa estadia, porque Oliveira do Hospital sabe receber as pessoas. E deixem-me que vos diga que esta feira persegue um modelo de desenvolvimento económico. Primeiro, a divulgação do queijo da Serra da Estrela DOP, porque é considerado, como sabem, ou foi considerado o ano passado, uma das 7 maravilhas da gastronomia portuguesa. Muito se deve este trabalho de ser considerado à confraria do queijo da Serra da Estrela e aos seus elementos a quem eu agradeço o trabalho excelente que fizeram, porque ele também é, sem dúvida nenhuma, o ex-libris desta festa-feira. Mas também, sem dúvida nenhuma, que há outros produtos da excelência, como os enchidos, o mel, os licores, os vinhos, a doçaria, o nosso pão, os nossos bolos e tantos outros produtos de excelente qualidade. Mas esta feira também serve para dinamizar o pequeno negócio da Oliveira do Hospital. Hoje, em Oliveira do Hospital, nos nossos restaurantes, dentro de todo o concelho e não dentro da zona urbana, não há, de certeza, lugares vagos. E esse dinheiro é importante para nós, para estes pequenos e médios empresários da restauração. Mas esta festa-feira serve, sobretudo, tem um objetivo central. E esse objetivo é homenagear os pastores e as queijeiras que fazem este produto ancestral que tem passado de geração em geração até aos dias de hoje. O município de Oliveira do Hospital tem percebido o esforço enorme destes homens e mulheres. E ainda em 2012, o seu secretário de Estado distribuiu mais 30 mil euros por estes produtores para os ajudar na alimentação animal e veja como são as coisas. Hoje queremos seca e gastámos 30 mil euros devido à seca do ano passado. E foi um contributo que nós demos. Este ano, graças a Deus, as chuvas, não vai ser preciso este contributo. Mas é preciso ajudá-los noutras vertentes, como na modernização das instalações, como nos apoios para instalarem ordenhas mecânicas. O município fez um apoio, fez uma candidatura ainda há muito pouco tempo ao Pradera, que foi aprovada, que eletrificará um conjunto de 60 explorações agrícolas. E este custo, à volta de 300 mil euros. Eu hoje queria fazer aqui um agradecimento muito especial a uma pessoa que convidei e que teria muito orgulho dela estar aqui connosco, que era a senhora coordenadora do Prover Nacional, a doutora Gabriela Ventura, que percebeu em Lisboa o trabalho que se desenvolve no interior e que nos ajudou muito nesta candidatura e teve uma enorme colaboração. No município nós temos feito a nossa obrigação e por isso também desejamos que o Governo, é representado aqui pelo Secretário de Estado, possa trazer algumas ajudas. Há um conjunto de exigências legais que cada vez tornam a vida dos nossos pastores mais difíceis e contribuem para os poucos que há não sintam estímulo para continuarem. Por exemplo, um exemplo é que os produtores não têm capacidade financeira para comprarem o tanque de frio para o leite que hoje é exigido. É preciso inverter. Outro aspecto que era relevante é a certificação do queijo de Serra da Estrela DOP, que na minha opinião deveria ser obrigatório, mas que deve ser feito a preços acessíveis para que seja uma solução ao reconhecimento deste produto. Também outro aspecto, e que se deve, é que o Governo tem que incentivar os nossos jovens, não para serem pastores como no século XX, mas para serem outro tipo de pastores, para se tornarem empresários agrícolas, com explorações agrícolas mais modernos e que lhe permita criar essas ovelhas que dão este tipo de leite. É preciso inverter o rumo da nossa pastorícia. Se queremos vender este queijo, sem dúvida um dos melhores do mundo, temos que fazer mais qualquer coisa. Aqui, deixem-me também dar aqui uma palavra, em Oliveira do Hospital, e queria que isto hoje ficasse claro aqui no meu discurso. Há um conjunto de unidades que produzem queijo tipo serra. E essas unidades são importantes também para nós. É preciso dizer, porque estas empresas criam riqueza e no mundo hoje criam muitos postos de trabalho e têm muitos postos de trabalho. Por isso, eu também queria dar uma palavra de incentivo a todos eles que fornecem para os grandes grupos de distribuição em Portugal. São empresários dinâmicos e, na minha opinião, eles não concorrem com o queijo da Serra da Estrela DOP. Um queijo tipo Serra é uma coisa, o outro queijo da Serra da Estrela DOP é outra completamente diferente. E, por isso, também quero para estes empresários que fazem um grande trabalho, que ajudam às exportações no país, eu queria lhe dizer também muito obrigado. Mas também outra indústria, que em Oliveira do Hospital é preciso ressaltar, é a indústria agroalimentar. Oliveira do Hospital dá um forte contributo para as exportações portuguesas, não só nestes produtos agroalimentares de grandes empresas que temos e que fazem um grande trabalho. Estas empresas dignificam também o nosso Conselho de Oliveira do Hospital. E queria fazer hoje um apelo a esses empresários todos, para que na nossa Expo H, que se realiza entre o dia 28 de julho e 4 de agosto, que estejam na grande mostra que é a nossa Expo H, para que façamos dela também um sinal e um motor de progresso. Queria também deixar aqui uma palavra de agradecimento a um conjunto de jovens que hoje servem de cicerones às diferentes freguesias e aos diferentes autocarros. Cada autocarro, porque temos uma freguesia que tem inscrito 600 pessoas, tem 12 autocarros, e cada autocarro tem um cicerone, que são jovens estudantes da Epto Oliva e da escola secundária, que hoje são nossos embaixadores. Ensinamos a estes nossos jovens e os professores a ensinar as pessoas a gostar da Oliveira do Hospital. Isto também é importante. Uma palavra também para os parceiros da ADI, da ANCOS, da ADIBERA e para a confraria pelo empenho e ajuda nesta realização. Para concluir, e já foi muito longo para um tipo de discurso aqui, eu queria concluir que não é suficiente, na minha perspectiva, fazer uma grande festa de divulgação do queijo da Serra da Estrela, se qualquer dia nós não tivermos esse queijo. Por isso, quero sensibilizar, quero pedir aqui ao seu Secretário de Estado que seja o nosso parceiro nesta ajuda a criarmos condições, não só para ter estes nossos pastores e as queijeiras que hoje temos aqui, mas que para a frente possamos ter muito mais. Obrigado a todos por terem vindo ao Oliveira do Hospital.